Pois, a Adriana foi assim. Ela mora, a mãe dela tem uma pequena propriedade ali perto de onde a gente tem a propriedade. E ela foi uma criança que a vida inteira trabalhou no campo com o pai. E a gente sempre quis que ela trabalhasse conosco, porque a gente conhecia, como ela é vizinha, a gente já conhecia ela. Mas ela trabalhou trabalhou em outros lugares, outras propriedades rurais. E quando a gente estava estruturando ainda que meu irmão estava vivo, nós pensamos que seria bom ter a Adriana conosco. Daí, mas como ela estava trabalhando, o marido dela é caminhoneiro e ela trabalhava na plantação de arroz do cunhado, a gente não vai dar. Até a gente entrevistou outros rapazes para trabalhar conosco. Estas entrevistas foram depois que meu irmão tinha morrido, então a gente precisava de alguém que tivesse assim, uma sensibilidade de tratar com mulheres velhas, que nós somos, sem nenhum conhecimento. Então, todos que a gente entrevistou, a gente percebia que eles queriam mandar no... Que é um pensamento aqui, né, da região. Nesse tempo, a Adriana se desvinculou de lá onde ela estava trabalhando. E aí, o irmão dela, que é trabalhador rural numa fazenda perto da nossa, numa propriedade bem grande, que é de um primo nosso, primo irmão, nos disse que ela tinha saído do emprego. Daí a gente chamou. Ela era uma pessoa que já conhecia a nossa propriedade. Na verdade, ela conhece mais a nossa propriedade assim, em campo. Aqui tem pasto tal. Aqui tem água, aqui tem quando chove faz a toleira, essas coisas que a gente não conhece, ela já conhecia. Então, ela foi lá falar conosco e a gente se acertou. Ela tem um menino que vem estudar na cidade, é um sacrifício enorme para essa criança, porque ele tem que pegar a moto até um lugar, ele tem 11 anos e... Mas ele dirige trator, ele faz tudo que tu pode imaginar. Então, ele vai até uma fazenda de um vizinho, deixa a moto e vem para a cidade. O que eu acho um absurdo, porque uma criança que é do meio rural, como é que ela vai ter o mesmo desempenho de uma criança que mora na cidade, que estuda na cidade? Então, o ensino é um horror. Não dão, a educação não é no Brasil uma coisa fundamental. Lá fora nós somos três mulheres, a minha irmã e eu, a Maria do Horto e minha irmã e eu. O nosso sobrinho, que é filho desse irmão que faleceu, nos dá uma mão, mas ele não é constante, porque ele tem trabalho aqui em Dom Pedrito. E nós temos uma moça que trabalha conosco, que é, oficialmente a gente diz que é empregada, mas ela é muito mais do que isso. Ela é uma companheira, é uma conselheira, porque ela é uma pessoa que nasceu e se criou no campo. Então ela faz todo o trabalho assim, de campo, vai a campo, traz o gado, traz... marca, vacina, quando se vacina. Então, na verdade, a Adriana é uma colaboradora que nós temos. E nós temos, assim, uma grande visibilidade, mas nós temos, assim, somos umas pessoas com muitas interrogações, porque uma área comandada e o trabalho executado por mulher é uma coisa, acho que duas mais propriedades aqui em Dom Pedrito tem isso. E eu quero falar também da nossa preocupação com, que a gente tem que é constante, constante com manter as florestas ciliares, que são aquelas que margeiam os riachos, que cortam a propriedade. Não se corta nenhuma árvore dessa mata. Tem animais que moram lá, que são predadores das nossas ovelhas, que a gente cria ovelha também, além do gado. Mas a gente, em vez de matar esses animais, até nós resolvemos fazer dar uma maior segurança para as ovelhas do que matar esses animais. O que é um conceito novo aqui em Dom Pedrito, mas se a gente for pensar, esses animais já estavam lá muito antes da gente ocupar a área deles. Então, é uma questão de respeito que a gente tem. E estamos agora numa fase de começando uma transição da criação que era assim, tradicional, com vacina, com antihelmíntico. Nós estamos começando a fazer um tratamento mais na base da homeopatia, dos produtos que o campeiro antigo usava. A parte da ecologia é uma coisa muito, muito presente.